Cansado do serviço de internet que não funciona e ainda não tem suporte? Chega de estresse. Vá hoje mesmo para Capinzal Net. Internet de qualidade e suporte rápido. Fibra óptica e via rádio. Assine agora um dos planos de 12 a 50 megas. Conexão 24 horas para você curtir a melhor conexão digital. Se conecte ainda mais com a Capinzal Net. Ligue 0800-645-1849. Esta é a sua ZYJ827, Rádio Barriga Verde AM, 1380, Capinzal, Santa Catarina, 6 mil watts de potência, emissora integrante da RBV Rádios. Está no ar a sua música. Alô, quem fala? Alô, aqui é o Joaquim. Oi, Joaquim, que música você quer ouvir? Eu queria ouvir uma música bem romântica. Opa, animado, hein? É que estamos comemorando o aniversário de casamento. Meus parabéns. Então, música para os pombinhos, porque o amor está no ar. Para ouvir e amar. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta. Pense naquele arroz soltinho. Pensou? Bem Servidos Caetá, a sua segunda-feira ainda mais gostosa. Arroz parbolizado Fumacense 5 quilos, apenas R$ 9,98. Farinha Beatriz 5 quilos, R$ 8,49. E Café Iguaçu leva 200, paga 180 gramas, o preço fica por apenas R$ 7,99. Bem Servidos Caetá, a sua segunda-feira ainda mais gostosa. Essa semana, pratique esporte, pratique Pitol. A Pitol incentiva você com os melhores tênis. Movimente-se e agarre essa promoção. Tênis Adidas, 10 vezes de R$ 27,70 por mês. Tênis Nike, 10 vezes com R$ 22,90. Tênis Olímpicos, 10 vezes de R$ 15,55. E ainda um super prazo. Tudo do esportivo da Pitol em 10 vezes para outubro. Pitol com duas lojas em Capinzal. Seu movimento, sua verdade. Andrade Materiais de Construção, uma loja diversificada com produtos para toda a sua obra. O melhor atendimento e condições facilitadas. Opções de pisos, revestimentos, metais, ferramentas e muito mais. Não perca essa oportunidade e venha até uma loja Andrade conferir de perto as promoções que preparamos para você. É Andrade, pensando sempre no cliente, em primeiro lugar, em Capinzal e Ouro. Em sintonia com você, Rádio Barriga Verde. Vamos lá, gente, hora do Brick. No ar. No ar, o programa onde você compra, vende, troca, aluga. Aqui quem faz o negócio é você. E com muita descontração, a hora do Brick. A hora do Brick. Rádio Barriga Verde. Valendo, senhoras e senhores, momento para você comprar, trocar, alugar, vender, fazer o seu negócio aí. Ligando e anunciando grátis. Colocando dinheiro no bolso, né? E coisa boa. Com os cartões do Sicredi, você faz suas compras com toda a segurança e praticidade que precisa e ainda pode ter isenção de anuidade. Solicite o seu Sicredi, onde gente que coopera cresce. A Farmácia Cristal Vida quer que a Páscoa de sua família seja repleta de saúde e fraternidade com gostinho de chocolate. As clientes será sorteado um lindo presente no dia 20 de abril. Vá até a farmácia, solicite via WhatsApp medicamentos e concorra a este super presente. Telefones 3555-1258 e o 999-420575. A partir de junho, será necessário emitir o Bloco X diariamente. As entradas, saídas e a posição do estoque para comprovação de movimentação de sua empresa. E você, empresário, está preparado? A TS Informática oferece serviços de automação comercial com o sistema ARPA, que atende estas necessidades com eficiência. O sistema também permite toda a gestão dos seus impostos, impedindo que sua empresa pague mais imposto do que deve. TS Informática. No acesso à Cidade Alta, Sala 1 da Cooper Campus. Telefone 3555-4248. criatividade, ótimo atendimento, soluções objetivas e inovadoras para divulgar sua empresa. Esta é a ProArte. Serviços de comunicação visual, painéis digitais e propagandas. Entre em contato e conheça ela, que é Pro, sempre a seu favor. ProArte, no acesso à Cidade Alta 415, bairro Jardim da Serra, em Capinzal. Telefone WhatsApp 3555-3406. Sua casa ou empresa merece um visual novo, seguro e de qualidade. Na ST Metalúrgica e Vidros, você adquire vidros temperados dos mais variados tipos para janelas, portas e fechamentos de sacadas. Além de portões de elevação eletrônicos, cercas e aberturas em alumínio, aço galvanizado ou ferro. Agende um orçamento através do 3555-1788, 988-32-2312 e 999-63-6437.